Mistérios, intrigas, vingança, doninhas flamijantes, anões pesuntados na manteiga, ovelhas estupradoras de luz. Tudo pode acontecer em... Bosta. É, que o titio vai ensinar o que é isso? Que lixo! Chorume! Chorume! Chorume! Chorume! Bom dia, boa tarde, boa noite, desculpe pela bagunça, mas está no ar novamente o pior podcast de todos os tempos, o podcast conhecido como Chorume, hospedado no chorume.com.br, Chorume com X, o podcast dominical que não fala absolutamente sobre nada. E aqui do meu lado direito, ele que se pinta de amarelo, invade orquestras e fala que é a tuba pra ganhar uma soprada no cu, Wesley Zop. E tá certo. Dá certo. Não é amarelo, é dourado, por favor. É o que você acha, né? Vai no escuro. Amarelo também. Escuro, vai. Tá bom. E do meu lado esquerdo, ele que coloca um terno, invade orquestras e finge que é um tocador de tuba. Gabriel Asmar. Eu percebi que ultimamente minha tuba tava com mau hálito. Mas eu achei... Que era o Rodolfinho, filha da puta, que ficava emprestando enquanto eu não tava olhando. Sua tuba tava desafinada, meio oleosa. É como uma boa tuba deve ser, cara. Sim. Tava mais pra uma tumba. E como convidado aqui, um poeta de Americana, Matheus Lotti. Bom dia, pessoal. Muito obrigado pelo convite aí. E aí? É isso aí, eu vim... Não acabou o episódio, não, você sabe. É que eu quero agradecer logo no começo. Já tá desanimado. Quero agradecer logo no começo, assim, já, né? Na verdade, eu vim vender poesia, o cara tá chegando aqui daqui a pouco aqui com carregamento aqui, umas poesias. Mas livros de poesia? Um tablado? Não! Só um é só folha mesmo. É só folha mesmo. Folhas em branco, você faz suas poesias. Ele é o novo empreendedor. Ele vem a oportunidade de você ser são um poeta. São folhas em branco... Com a magia da criação. Mas o lápis ganha também, não? Quer dizer, ganha. Vem na compra? Já vem assim, né? Uma fitinha assim, bonitinha. Com fita, é, porra! Uma isso. Dedicatória. Assim. Quero três. Muito bem, aqui eu, Douglas Domiciano Canso, hosteando esse podcast aqui, o único host que estou empregado novamente, agora ganhei o trabalho de limpador de tubas. vou começar aí. Olha, a minha você pode limpar com ácido. Com aço? Ácido. Com aço também. Mas põe ácido no aço. Ah, esponja de aço. Isso. Ah, tudo bem. Então. Pino de aço. Não, hein? Entre em pânico, ouvinte, esse é o podcast Chorume, o podcast semelhante ao pastor evangélico masturbando um cavalo. É porque ele tá fazendo aquele culto isso, diferente. Isso, nem tá? Deus ajuda, mas nem sobe. Deus não vai se submeter a ajudar um pastor masturbando um cavalo. Eu não quero me meter nisso, hein? Eu não tenho nada a ver com isso. Tô olhando pro outro lado. É. Não vi e nada. E eis que estejam nessa região, nem orem. Eu não estou ouvindo. O dia tá claro. Mas aí nem o pastor, nem o cavalo, eu não vou ajudar. Muito bem, antes de começar esse episódio, vamos para os nossos recadinhos. O primeiro recadinho de hoje, que não podemos deixar de dar aqui o Exesop, é que é chegado o momento mais importante da podosfera, a premiação que vale a pena, o Chorom Oscar 2018. Chorom Oscar! Hashtag Team Zop, bicho. Sim, Zop adolescente. Não, pera. É chegado o momento, as votações já estão abertas lá no chorume.com.br/chorumoscar, onde você tem um formulário lá com perguntas rapidex para você responder sobre o que foi o melhor do Chorume neste ano de 2018. Perguntas rapidex e razoáveis. Sim, não é pergunta muito filosófica. Não, ali, não tem nada difícil. Mas você percebeu que tem spoiler naquela votação? Tem spoiler até o episódio de hoje. Exato. Que é o último episódio do ano. Muito bem. E a votação, por consequência, vai até dia 16 de dezembro. Que é o dia da gravaçamba. O dia da gravação do Chorum Oscar. Da entrega dos troféus. Então você que não votou ainda, você que está esperando esse último episódio, você que está em dúvida se vota ganso ou se vota muito no ganso. Essa é a dúvida que está correndo aí? Ou se vota no ganso ou se vota muito no ganso? Exato. Várias vezes, ganso. Pede pra família votar. Então essa é a dúvida. Só eu voto ou eu faço uma campanha na minha cidade pra votarem no ganso? Exato. Essa é a dúvida. Agora votar no Zop, votar nos outros dois. Impossível. Você quer falar o nome dos outros dois? Nem lembro. Não, tatue alguma coisa, não lembro. Ratatui, né? Então é isso, dia 16 de dezembro, às 10 horas da manhã, é o prazo máximo para você votar no Chorum Oscar, não deixe para depois, acesse lá chorume.com.br/chorumoscar, no último, no lendário, nos finalmente último episódio de 2018, o Chorum Oscar. Depois entraremos nas nossas famigeradas férias de fim de ano. Até que enfim. Tava esperando desde agosto essas férias. Cara, você vem dar uma vontade, né, Grama? Não, mas não só vai ter o Chorum Oscar no dia 16, como vai ter a live do Chorum Oscar. Transmissão ao vivo. Exato, do Chorum, porra! Não é possível. A humilhação desses três inúteis. Às 15 horas da tarde. Não é Exato. Possível. Às 15 horas do dia 16, live do Chorum Oscar. Então, às 15 horas do dia 16 de dezembro, acesse chorume.com.br/chorumoscar e você assistirá ao vivo, livre de spoilers. Ai, que teso, bicho. Ai, Johnny. Ai, Little Joe. Então não perca lá chorume.com.br/chorumoscar para você ver ao vivo ali as aberturas dos saquinhos de lixo do Chorum Oscar. Exato. E também aí para você não sofrer spoiler, então vote lá no melhor do Chorume 2018. Então lembrando que dia 16 de dezembro agora, Chorum Oscar, o último episódio do ano. Depois as nossas férias dignas e merecidas. Pode ser que saia coisa no feed, pode ser que não. Fique atento. Fique atento. Fique atento. Exato. Ah, esteja pronto. Esteja prontos. É. E dia 20 de janeiro de 2019, se estivermos vivos, será nosso retorno. Tomara aí. Que não. Exato. Outro recadinho que não podemos deixar de dar é a maneira que esse podcast se mantém funcionando através de muito óleo de pé de cabra passado nas costas de Wesley Zop, mas passado por simplesmente humanos, Gabriel Asmar. Não. Passado por super-humanos. Super-humanos completos. Exato, bem completos. Eu diria até... suplexos, porque eles têm algo suplementar. O suprassumo da humanidade. Exato, Wesley Zop só suporta vir gravar aqui todo domingo de manhã cedo, porque a gente, com o dinheiro das contribuições dos nossos ouvintes, fornecemos pra ele as melhores chemales, os melhores travestis que o dinheiro pode comprar. Só tenho a agradecer quanto a isso. Sim. E pra você contribuir lá, pra ajudar esse podcast se manter funcionando, pra gente sempre ter um travesti fresquinho, bombado, torado, torando fundo nas nossas mentes, almas, e por que não dizer regos, e por que não dizer tubas também, você pode contribuir lá no chorume.com.br/padrim, no chorume.com.br/esmola, ou se você é um cara tecnológico, usa tudo pelo celular e tem um aplicativo chamado PicPay, que você pode ir lá no @chorume e doar também. Ficaremos muito felizes, muito excitados e muito arrombados também, mas arrombado de uma forma boa, igual a sua mãe em 78 falava, Wesley Zop. Sim, quando ela casou, né? É verdade, ela falou isso mesmo. Mas ele ouviu do saco do pai. Falando, referência ao cu do pai dele, né? Ah, que arrombado bonito. Arrombado bom. Arrombado raiz. Não é esses arrombados no telo de hoje em dia, não, né? Mas... Aquilo sim era arrombado, pô. Era sangue. Era pus. Era verme. Isso sim. A prega chegava a parecer a bênção do Geraldo Alckmin caído, assim. E babado igual. Exato. Parecia um sonho de valsa apertado ali, rapaz. Tão zoado que era. Eita. Ei, tempo lá, bom. Viu? Muito bem. Esses foram os nossos recadinhos. Vamos agora, então, pra ele que brilha mais do que um sonho de valsa apertado. Ele que não é arrombado, mas é gostoso também. Mas dá pra se lamber. Ele que é a nossa luz, a nossa existência, o nosso raio, o nosso luar, o nosso vando. Ele chega aqui, a gente arremessa as calcinhas em cima dele. Gabriel Asmar, qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... Cansa só de pensar em explicar. Porra, bicho! Cansa só de pensar em explicar. Existem situações que o mundo pediu uma explicação pra você, Wesley Zop. Ah, melhor deixar passar. Fica como você entendeu. Melhor não. A explicação é pior do que o que você possa imaginar. É, e às vezes é uma explicação tão bosta também, que às vezes o que a pessoa pensou é até melhor. Exato. Às vezes o que ela só pensou só vai te deixar preso 10 anos, e a explicação é prisão perpétua. Exato. Então rapaz. Pronto, Matheus Lotti. Prontíssimo. Prontíssimo. Um lote capinado. Exato. Já tá cercado, verme fugado. Depilado. Verme fugado é importantíssimo. E dá mais que verme fugar é fácil hoje em dia, né? Ah, hoje em dia, uma sim. Uma pessoa, tô dizendo. Sim. Você toma um comprimido a cada 30 dias aí. Tá verme fugado. Tá verme fugado. Toma um licor de cacau Xavier. Hein? Falando isso, como vai ser o primo Xavier? Tá bem. Aquele chocolatão que você falava. Entendi agora o licor de cacau dele. Nunca tinha relacionado isso. Acho que eu não vou tomar mais, então. Muito bem, Gabriel Asmar. Algumas semanas atrás, estávamos aqui na frente do estúdio para fazer uma gravação. Certo. Por... Gravação da leitura de e-mails. Gravação da leitura de e-mails por... Pra explicar que isso era durante a semana e à noite. É, era um dia à noite, bem à noite, tipo umas 9 horas da noite. O Zop tinha chegado antes, né, de todo mundo, que é difícil de acontecer. Uma coisa rara já. E a gente tem uma brincadeira, né? O pessoal chega, a gente vai falando, ai, Jão. Graças ao nosso episódio de pescaria, pra quem é novo ouvinte aí. E aí a gente estava discutindo aí a língua portuguesa, na frente do estúdio, nós estávamos no estúdio. Daí estávamos discutindo aumentativos, porque tem palavras que já são aumentativos e a gente não sabe o... Como aumentá-las. A palavra original também. Exato. Porque, por exemplo, macarrão já é aumentativo, vem do macarro. É. Sim, você vai falar no aumentativo macarrãozão ou macarrão, já tá certo? Ou não existe aumentativo. Ou não tem aumentativo, Pão já é aumentativo, então exato. Vem de pô, todo mundo sabe. Sim, exato. Quando você tem um pão pequeno, é um pô. É um pô. É. Eu desafiei o Wesley Zop. Eu falei, mas existe uma palavra que tem aumentativo. É João. Ele, ah, qual aumentativo? Eu falei, o aumentativo João é Jão. É o único ão que tem aumentativo. É Jão. É um João é maior que é um Joãozão. João. É um João grandão. Gente... Big John. Big John. Ficamos atribuindo características ao João. É um João forte. É um João machão. E a cada atribuição... Ai, João. Por isso que fala ai, João. Né? Ai, João. Aí ficou os dois igual duas bestas. Ai, João. Grandão. Ai, João grandão. Gostoso! Na rua! Estamos na rua! Ai, João! E a gente fala baixinho. É. E aí tava passando duas figuras assim, né? Que a gente não conhecia. Dois vultos, exatamente. Mas que não inibiam a gente, porque afinal nunca mais veríamos aquelas pessoas aí. É, continuando. Ai, João! Ai, João grandão! Ai, tem que dizer, o João grandão é o Ai, João! Ai, João! Ai, João! Daí nisso, rapaz, os vultos se aproximam, olham pra mim e falam, boa noite, professor. Um deles, né? Daí eu percebi que era um aluno e a mãe dele, né? O aluno devia ter uns 12 anos. Sim. A mãe uma velha, né? Como todas uma as velha mulheres. De 30 anos. Sim. Fiquei meio constrangido, mas os homens... Eu não. Os homens... Ai, João! Ele quieto, ele ficou calado. Ai, João! João! Eita! Vamos ver esse macarrão, João! Eita, lá em casa, comendo macarrão! Ei, macarrão! Daí, ô Zop, a situação já foi constrangedora, mas poderia ser pior. Dele como? Esse meu aluno chama João. Sim, parecemos dois pedófilos gritando o nome de um aluno. E a mãe torcendo pra que fosse ele mesmo. Porra. Tá louca pra desovar o menino. Daí foi isso, cara. Ficou a situação, daí pensando, não tem nem como explicar isso. Não, você vai explicar, isso daí vai ser muito pior. Não vai ter sentido nenhum essa explicação. Ah, é porque a gente tem um episódio que o vô dele pegou dois caras dando no mato, que gritava junto. Não, daí a pessoa vai escutar o Chorume, o juiz. É. Vai escutar o Chorume, isso eu tô pensando já num tribunal. Ele vai escutar o Chorume e daí o Ganso vai ser preso por outras coisas. Não só por isso. Não só eu como você, né? Sim, mas, também. Mas então é isso. Então excitamos uma criança de 12 anos, hein? Explica o que a pessoa pensa. Dois pedófilos gritando o nome do meu filho 9 horas da noite na rua escura. Me viram, né? Viram a gente. Viram meu filho. Aí começaram a gritar já. Que doideira. Viram meu filho. Nem João. Sabe que são dois velhos míope, né? Tava maior... A gente só reconheceu quando tava 2 metros. Né? De longe eu ouvi eles. Pô. Pô, macarro. Aí quando eu me aproximei, ai, João gostoso. Ai, João grandão. Ai, João, come meu cu, ai, pô. Não duvido que a gente falou isso, né? É, não duvido. Pior que eu não duvido mesmo. Mas resumindo, não tem nem o que explicar. Não tem como explicar. Cansa só de explicar. Mas e aí, Wesley Zobb, que além de assediar crianças, o que mais você anda fazendo aí? Não que eu ando fazendo, mas tem uma... eu dou risada porque pra mim é engraçado o que eu vou contar, mas eu sei que é tão sem graça pra quem ouve, que eu também acho engraçado, entendeu? Porque eu e minha irmã casca o bico quando a gente fala disso. A gente explica para as pessoas, todo mundo fica sério, tipo, ah, legal, legal. E a gente tá mais risada ainda. Mas vou explicar. Tem uma tia nossa, que a gente chama de tia Mickey. Pessoal, ela trabalhava um tempo com excursão de escola e tal. Então as pessoas relacionam isso, que ela foi para Disney. É. Mas não, nunca. A excursão de escola era na Grande Americana. Atibaia, né? No Rio Atibaia. Exato. Daí, aqui é a tia Mickey. Daí o pessoal já sabe que a gente tá relacionado a essa tia. Ah, tia, quem vai vir aqui? Ah, tia Mickey. Alguns falam tia Mickey. Mas você fala pra ela, tia Mickey? Pra ela também. Ah, tá. Ela se chama tia Mickey? Não, não. Ela morava em Santo André. E a gente ia pra Santo André normalmente no aniversário da minha avó. E daí unia o aniversário da minha avó com a da minha irmã Viviane, que é julho. Então fazia o aniversário junto. E minha tia, por tá frio, ela sempre tava com a mesma blusa do Mickey. Mas daí a gente começou a falar, não, é a tia da blusa do Mickey, é tia Mickey. E ficou. E pra gente era muito engraçado aquilo. Só que pra ninguém tem graça falar da tia Mickey. Nem só chamar de tia Mickey como uma explicação. É, então não vale é a bem pena, merda mesmo. É muito merda, é muito bosta, bicho. Só que eu prefiro que as pessoas pensem que o nome dela é tia Mickey, por fazer excursão na Disney. De ônibus pra Disney. De ônibus pra Disney. Cara, em Orlando. Claro, claro, o motorista Orlando. Que não chamava Orlando, mas tinha uma blusa escrito Orlando. Orlando, Flórida. Orlando Magic. Flórida, mulher dele. Então, essa, então, é uma coisa que não vale a pena a gente explicar sobre a tia Mickey, porque é muito sem graça. Sim. Tanto o chamar de tia Mickey como a explicação. E só vocês só dois eu chamam? Que, não, e a Rafa, minha outra irmã, nem acha graça nenhuma disso. Nem, não, nunca participou. Não, mas nem participou da piada sendo construída e tal, não. Que não é uma piada. Não é, mas pra gente é muito engraçado. Isso da tia Mickey, mas... Desculpa, gente, desculpa, ouvintes. Ah, né? É, não, a audiência do Chorume caiu, acho que 300 pontos. Agora. Acabou de perder alguns assinantes. Depois do Aijão, vimos que não produziu mais nada. Até a história da rifa foi melhor. Assim. Eu acredito que sim. Mas, do sereno, né? Sereno. É, do mas sereno. Realmente não, me cansou essa explicação aí. Não tem como. E aí, Matheus, lote capinado, vermifugado, lote gostoso. Ai, João! Ai, tá João. Aumentando tanto que tá virando uma gleba. Ai, que lotão! Ai! Come meu cu! Vamos carpir esse lote! Vamos raspar esse lote inteiro, vamos! Mas carpir com rego! Castelar, melhor jeito castelar. De carpir, né? É, isso aí era o que o motorista do Uber tava falando pra mim. É, ele mandou um áudio pra gente e tá reproduzindo. Eu sou bem o oposto do que é minha mãe. Minha mãe gosta muito de dar explicação de tudo. E ela gosta de ouvir explicação de tudo. Completa. Assim. Biografia, fontes. Mas assim, ela... Às vezes acontecem coisas lá no bairro. Eu fico sabendo, assim, e eu, cara, eu não tenho paciência nenhuma pra dar explicação, né? Uma vez eu tava voltando serviço e eu vi um assalto. Minha mãe queria saber o nome do assaltante. A gente não costuma se apresentar, né? Mas não só o nome, nome e sobrenome. Mas ela quer saber tudo e eu... A gente acaba até brigando, porque às vezes ela vai perguntar alguma coisa pra mim e eu... Ou eu não tem por que eu explicar a situação... Ou eu tenho preguiça mesmo, assim, de ficar falando, ah, mas foi por causa disso, daquilo e tal. Tem uma situação que eu cheguei em casa com uma puta cicatriz na minha testa, que eu tenho até hoje. Cheguei em casa com a testa aberta, e aí ela veio perguntar o que aconteceu. Eu falei, mãe... Deu uma brenchada. Mas o que é brenchada? Ah, não vale a pena, né? Mas é porque a história, assim, ela é tão burrice da minha parte... Você fica com vergonha. Fica com vergonha de contar. É melhor você falar que você salvou alguém do incêndio. Fica até mais bonito. É, mas... É, por quê? Porque eu fui na casa de uma pessoa e bebendo. Fui beber uma vodka que tava na geladeira lá de outra festa que tinha ocorrido um mês atrás. Fui beber aquilo lá. A vodka tava rosa. Tinha uns verminhos lá dentro, mas... A vodka já tinha aprendido português, pra você ter uma ideia. Não tava vermifugada aquela vodka. Não. Dado momento, eu fui no banheiro, taquei a porta na minha cara na hora que eu fui entrar dentro do banheiro. Não, mas peraí, como? Abriu com a cara? E na hora que você eu fui, puxou a na porta? Na hora que eu fui sair do banheiro... E você tava na frente? Eu tava na frente, eu tava pendendo... Já caindo, já... Não pediu licença. Ele, tava indo pra dar aquele peixinho e meter o gol. É. Só que a porta bloqueou, né? Foi o zagueiro. É. E abriu e começou a sangrar e eu... Numa situação chateado que eu tava... de falar que você mesmo bateu a porta na sua cara. Foi o meio da testa, o canto da testa. Foi aqui, ó, a sobrancelha aqui, mas abriu... E até hoje dói esse negócio. O relo já... Não, mas dói a coração. Moral, dói a coração. Moral, não dói a... Não, é um contato, sim. Você rela aqui, já dói no coração, dói no... já. Exato, é um nervo direto que tem aí. Abriu o fundo essa porta. Não, daí você... Mas você teve que explicar pra sua mãe, senão ela ia te encher o saco todo dia disso daí. É, porque... É, tinha que explicar, porque eu cheguei em casa e eu já deitei lá na cama e quando eu acordei o chão em tava... Em coma, né? Em coma. Depois de 3 meses... É. Ela queria uma explicação. Por que você tá aqui no hospital? Não é nem que ela é enxerida, porra. Nesse caso aí, ela... É, preocupada, eu acho. Preocupada é mãe, né? É, por que você chegou em casa sangrando a cabeça e no cu? No cu não sabia, mas eu desmaiei na festa porque eu taquei a porta da minha cara, mas o cu não sei, não. Pô, o problema é que quando ela descobriu, eu queria saber a madeira que era feita, pô. É curiosa, né? Esculpida. Provavelmente ela queria saber. Investigar se não tinha estrepe. Exato. Né? Mas tem gente que fica pedindo explicação, e aí, quando ela vai dar a explicação, porque já que ela pede, quando acontece com ela, ela também dá toda a referência, que você falou, né? Ela gosta de explicar. Uhum. Tem gente que gosta tanto de explicar que dá referência de uma coisa que você também não sabe o que é. Tipo assim, ah, encontrei a Sônia. Sabe a Sônia? Você, não. Que a Sônia do Cláudio. Não sei também. O Cláudio, né? Que pintou a praça do Equador. Exato. Prima do Júlio. É, do lado ali. Júlio? Peraí. Júlio que Júlio? Você não sabe nada. Não, nenhuma referência disso daí. E só pra falar... Parece que ela tá falando de um mundo paralelo. Né? É, e só pra falar, fui na padaria. Né? Era pra falar isso só. Então, entendo o que você passa, porque minha querida mãe é assim também. Mas você explicou pra ela ou não? Ah. Deu um para, não. Ele falou que brigou. Não. Tomei uma facada. Não, eu falei que eu briguei porque na época de escola eu já brigava bastante já, então... E aí eu falei pra ela, não, eu bebi um pouquinho, passei um pouco ali na conta e taquei. Não, e alguém abriu a porta quando eu tava saindo, pra não falar que foi você mesmo. E meu sentido de aranha não funcionou. Não deixa de ser real, porque é alguém. Olha, um dado momento ali que eu tava tentando estancar o sangramento, eu pensei, eu acho que alguém abriu a porta de sacanagem na hora que eu ia sair. É melhor você acreditar nisso. Fica muito chato você falar, eu taquei a porta na minha cara. Não, cara, e depois que isso aconteceu, todo mundo perguntou, nossa, mas como é que você arrebentou a tua testa? Eu falei, cara, não. Deixa quieto. Eu ia falar, você abriu num desespero muito grande pra poder a porta cortar a sua cara. Eu já tava caindo já, e não tinha foi mais uma espaço. De velocidade. Várias coisas. Na verdade, ele entrou lá, cagou em tudo. E quis sair correndo. Alguém cagou aqui. Exato. Eita! Cagaram em tudo aqui! Cagaram em mim! Cagaram no meu cu! Quem foi o filho da puta que abriu minha bunda e cagou dentro do meu cu? Cagaram na minha cuequinha! Não acredito! Ele saiu pisando forte na merda, voando merda, levando tudo lá! Daí foi abrir a porta com tudo pra mostrar a macheza, né? Exato, pra dar bronca em quem tinha cagado em tudo lá, apesar de ser... Parecia um filme do Tarantino, só que versão merda, entendeu? Na verdade, nem era sangue na testa dele, era merda. Ele tinha espirrado na porta. Ficou batendo na própria... Quem tá me batendo? A pessoa tá me batendo aqui. O cagão tá me batendo. E todo mundo olhando meio... Como que a gente fala que foi ele mesmo? E lá fora, você acha que era uma balada louca? Não, uma festa de galo. Não. Vinhos e canapés. Não, e o pior, o banheiro era aquela porta de correr, né? Porra, mas... Tá botando na cara na parede. Tava loucaço. Realmente, é nem melhor nem explicar mesmo. Não vale a pena. Não vale a pena. Angel. Ao longo desse episódio eu contarei três histórias, as distintas da Lupita, que não vale a pena explicar. Ou para as pessoas, ou para ela, porque... Não, tem coisa que não vale a pena. Vamos ver, simplifique. Primeiro, já contei aqui que quando... Mas vou ressaltar para quem é ouvinte novo. Na primeira gravidez, que foi a gravidez da Lupita, até o oitavo mês... Não, não, a gravidez da Ju. Isso, a gravidez da Ju. Puta que eu pariu agora! Não, daí nem valia pra explicar mesmo. Onde a Lupita era o feto. O feto, o bebê. Até o oitavo mês, o médico garantia que seria um menino. Então tinha ali... Não, chá de bebê. Chá pra... de bebê, sim. Foi pra menino, o nome, já tava tudo certo. O design do interior do quarto, tava tudo certo. Vocês preparados já pra ser pais de menino. Exato, pra ser pais de menino, tudo. Então até o oitavo mês, todo o enxoval, que são roupas, fraldinhas, tudo, tudo. De menino. Tudo de menino, claro. É. Até o oitavo mês, menino. Exato. Chegou no oitavo mês... Foi fazer um último ultrassom ali pra... Não, mas aquele que nem precisava. Ah, que, exato, aquele que nem precisava, que o médico falou, ó, chegou uma máquina nova de ultrassom aqui, ó. Vamos eu quero testar com quem tem convênio. Né? Vamos testar que eu sei que o seu aí, eu tenho certeza que é menino. A gente usa como prova real. Aí passando ali o ultrassom... Ele falou, opa, olha só, essa bela meninona. Lembrando, aqui. O mesmo médico. O mesmo médico. Desde... Ele, oh, e é um médico bem conceituado aqui, americano. Tudo. Muito bem. E aí, ele passando na outra, só, olha só, aqui, ó, que bela menina. Eu falei, não, eu viajou. Você tá falando da minha mulher? Tira tá o falando... ultrassom daí, filha da puta. Eita, eu sei o que é ultrassom, hein, filha da puta. Aí ele falou, ah, aqui, uma bela menina, olha só aqui. Eu falei, não, mas peraí, até o oitavo mês. Até ontem. Até ontem, agora. Você falou que era menino e de repente você... Agora você tá falando que é menina, Dani. Eu falei que era menina. Porra. Menino? Oito meses que eu tô vindo aqui, ô filha da puta. Não é possível que tava com o dedinho ali pra te encher o saco. Acha o pênis aí agora. Jogo dos sete erros. Exato. Daí, já sabe a história. É uma menina mesmo, não tenho o que dizer. Mas o que que acontece? Quando nasceu, enxoval totalmente de roupa masculina. Eu sim. Não ia trocar as roupas, não ia processar. É uma menina que gosta muito de azul. Então eu falei, não... É, com razão. Né, a roupa do Capitão América, a roupa do Batman, roupa... Unissex. Toda azul. E a gente não furou a orelha da Lupita, porque eu acho meio tortura, né? Você furar a orelha de uma... Ah, e vai ver, ela nem quer usar brinco. Né? Então... Deixa ela que escolha. Se ela quiser usar, ela vai furar e pronto. E daí ela vai ter aceito sentir a dor. É isso. E hoje em dia também não é tão fácil furar a orelha igual era antigamente, que você era na farmácia e os caras furavam. Não, hoje você tem que ir... Em lugares especializados. Marcar cirurgia. Põe piercing, esse tipo de coisa. Antigamente o cara lá no farmacêutico lá batia um prego. Mas era isso mesmo. Mas então eu falei, não vamos furar. Se ela quiser furar, ela paga a dor aí com a vontade dela. E não, então era uma menina que só vestia azul. Não tinha brinco. Não tinha brinco e pouco nasceu, cabelo. E nasceu bem careca. Então... Cara de menino. Cara de menino. Porque o nenê, ele não tem as fisionomias certas ainda. Nenê tem cara de nenê. E aí, só que a gente ia nos lugares, no restaurante, daí o pessoal falava, ô, que belo meninão, né? E daí, no começo, a gente explicava. Que, palestra, slide. É, o que aconteceu, a história de nossas vidas, pessoas choravam, processo o médico, fio o dedo no cu do médico, pega o médico, leva numa balada, embebeda ele, depois bate com a porta na cara dele. Mas eu, isso quem falava era o médico. Me curra, curra o médico. O médico no meio da multidão, curra o médico. Mas o médico disfarçado com aquele nariz e bigode, ó. Só que com avental, porque eles adoram sair de avental, né? E com o crachá. Não vou curar você, doutor. Já falei ele, ah, não foi dessa droga. O que eu preciso fazer, mano? Quantos ultrassom vou ter que errar pra ver se alguém faz errar, isso? Errar, entre aspas. Né? Só que a gente percebeu que não valia a pena explicar, porque a gente são pessoas que vocês nunca mais vão ver. Nunca mais vão ver na vida e mesmo se ver não vai lembrar da pessoa. E aí, o que que acontece? A gente começou a ir nos lugares, a pessoa começou a falar, ó, como que chama esse meninão? Daí eu, Joaquim. E aí morri ali o assunto. Porque daí você não tinha que explicar mais nada. Exato. Então várias vezes eu cheguei no lugar, como que chama esse meninão? Eu falava, ah, esse aqui é o Léo, né? Ah, tudo bem. Leozinho, tá. Beleza. Exato. Leozinho não, porque meu filho não é viado. O cara tomava as dores que existiam. Do personagem. Entrava no personagem. O cara criou. Você acha que meu filho vai ser bicho igual o seu aí, ó? Que dá um cozinho na esquina porque quer ser médico, né? Daí o cara falava, não, nem na verdade, eu tenho uma filha. É que o médico errou na hora do troço. Deus que me livre, tem uma filha. Não fraquejei não, pô. Então foi isso, então por muito tempo aí... Não valia a pena explicar. Nos primeiros meses, daí quando começou a usar vestidinho, o cabelo começou a dar uma aumentada... Por que você tá colocando vestido no menino? Estranho, Joaquim já tá usando vestido. Eu não julgaria, porque vestido é bem confortável. Sim, eu usaria também. Agora aconteceu esses dias, lembra de pessoas que a gente nunca mais vai ver, senão eu esqueço de falar... Na escola atual onde eu dou aula... Por enquanto. É, por enquanto. Até a mãe do João ir lá. Até a mãe do João, grandão! Ai, João! Ai, João! tem professores lá muito antigos, inclusive uma professora muito velha. Gostosa? Foi gostosa na década de 30? Eu só comeria. Ah, sim, então não. Então gostosa. Então não é gostosa. Aquela velha tipo Ana Maria Braga, sabe? Porra! Comeria o ouvinte muito tem fácil, que entender né? Que é o seguinte, sei lá, você saiu pra comer um lanche, aquele lanche gorduroso, assim, que meleca tua cara inteira até a orelha. Você termina de comer, ele limpa inteiro, aí o papel que você terminou de limpar a cara, você deixa na mesa. O Zop... usaria aquele papel pra limpar a cara. Então é a mesma coisa. Você olha e fala assim, nossa, essa velha eu não comeria nunca. O Zop comeria. Não, mas essa não, acho que... Eu... Igual Ana Maria Braga, porra. Estilo Ana Maria Braga. Tá. É muito velha, mas tá dentro do esquadro ainda. Faz a lição de casa. Assim. E aí, rapaz, essa senhora, eu não sei porquê, numa reunião de professores lá... Eu fiz um comentário, tudo, ela concordou, bababi, babababá, daí um dia ali ela me chamou, ela veio falar comigo, ô Robson, não sei o que tem, papapá. Uai. Eu pensei assim, pô, professora aí véia de casa, né, eu não vou... Contrariar, não vou, né? Não vou falar, não, meu nome não é Robson, ó, velha puta. Eu falei, vou deixar passar por Robson, ela é velha... Morre logo. Não, por isso. Mas talvez sim, mas ela sempre vai esquecer, porque ela vive perguntando o nome de todo mundo aqui. E aí ela vai falar, como que é seu nome mesmo? Eu vou falar Douglas. Na próximo dia que ela me encontrou, ô Robson, tudo bem? Cara, já faz 2 anos que eu tô lá e a desgraçada me chama de Robson. Só que agora ficou pior. Ela pergunta o nome do marido, mas não esquece o nome do Robson. Agora ficou pior. Porque agora se eu parar, falou, opa, biscatinha, meu nome é Robson. Não, falou, ué, mudou de nome? Né? Ah, mas, porra, te chamei de Robson até agora, caralho. Porque nunca me corrigiu. É, então. Daí agora eu aceito ser chamado de Robson por ela. Eu pensei, pô, até aí tudo bem, né? Robson, né? Como é. Seria assim, né? Léo. Eito. Léozinho. Léozinho. Não, eu falo assim, só eu e ela, tudo bem, pá. Ah, sim. Só que, obviamente, teve um dia ela que... vai se referir a você pra outras pessoas. É, não, mas até aí tudo bem. Dependendo do que ela falar, até é bom que as outras pessoas... Que não é nem você, de né? De repente chega a mãe do Jolo, professor Robson, tá aí? Até às vezes é até bom. Mas daí o que que acontece? Um dia tava só eu lá na sala dos professores, né? Tava numa aula de janeiro. De repente, chega ela assim. Ô, oh, Robson, ó, uma voz escandalosa. Assim, Robson, Robson ficou 30 vezes me chamando de Robson. Batendo com uma teta na outra, parecendo um bate-bag. Olha o Robson, e... olha o Robson. Aí eu vira, mas eu vira velho. Olha o Robson aqui, gente. Né? Mas só tava, de repente, chega o meu coordenador, ele abre a porta, mal revoltado, assim. Ele olha e... Ele, Robson? Que porra de Robson? Pergunta pra mim. Não. Deixa quieto. Deixa quieto isso aí. Deixa quieto. Deixa pro Robson. Deixa quieto. Aí quando a mulher saiu ali, que porra de Robson? Ela falando Robson. Que eu falei, tem nenhum professor que chama Robson aqui. Achei que alguém tinha invadido isso aqui. Sabe o que que é? Um dia ela veio fantasiada de Batman e falou que eu era o Robson dela. Robinson. Daí ele até hoje me zoou, porque ele agora me chama de Robson também. Mas agora pense na situação, ela chegando pra você assim, ó. Robson, fiquei sabendo de uma novinha, uma fresquinha fofoca aqui, que um tal de Douglas pedófilo vai ser mandado embora aí, porque a mãe do João veio denunciar ele. Que ele fica assediando os alunos numa rua escura. Você conhece esse Douglas? Eu nunca ouvi ele aqui. Parece ser um pedófilo demente. Com vida torta. Ela explica, né? Tipo um baixinho igual você, barbudo igual você, que dá aula de geografia mas também igual você. Mas chama Douglas. É, mas é Douglas. Só que não tem a sua integridade, Robson. Física e moral. E você já chorando ali, né? Eu falei, sabido. Nós, Robson, já somos. Assume o personagem. Nós, Robson, não andamos com esse tipo de gente. Deus me livre. Mas falando em integridade física e confusão de nomes, eu passei por isso também, né? Não sei se eu comentei aqui em algum episódio. Eu fazia artes marciais e teve um rapaz que... Lá, existia outro Gabriel. Então todos me chamavam pelo sobrenome, Asbar. E daí teve um cara que entendeu, por algum motivo, Abner. Ele me chamava de Abner, mas além do Abner, ele adicionou um outro sobrenome baseado no meu sobrenome. Então virou Abner Osmar. Engraçado que essas pessoas nunca pensam num nome normal, né? Tipo, ah, esse aqui é o Lucas. Ah, é o Lucas, né? Não, é o Robson, é o Abner. Não, engraçado que o Gabriel falou, tem outro Gabriel lá. Pra esse cara, não. Tem um Gabriel tem o Abner. O Abner. Cara, tô ouvindo que outro Gabriel tem. Outro, eu não só conheço o Abner Osmar. E tem o Abner. Só conheço o Gabriel Souza e o Abner. Não, e tem um outro loiro que você tá falando aí, é o Abner. E é a mesma questão. Acho que eu, enquanto ele treinava lá também, acho que foram 2 anos sendo chamado de Abner. E fica até construído. E quando ele fala Abner, todo mundo fica em silêncio, esperando ver o que você vai falar, mas daí não compensa. Não, é que nem, meu nome é Wesley, com W. Então o pessoal acha que todos os nomes com W são a mesma coisa. É William, Wellington, Washington. Wesley. Mas tem um amigo. Woman. Tem um amigo meu que Wonderful. Faz 15 anos que me chama de Vinícius. Eu não vou falar agora que eu chamo Wesley. Vou falar, viu, mas meu nome é Wesley. Mas mudou, Vinícius? Mudou? Não, então fica Vinícius. E aí, Wesley Zop, o que mais você lembra aí? Trouxe um outro tema aqui, mas que a gente já até comentou meio por cima, que é o tópico cara de égua. Teve um. A gente comentou bem por cima. Muito por cima. Que foi o quê? Um dia no, elogiando os esmoleiros e tal. Ah, acho que não foi nem elogiando os esmoleiros, foi? Não, a gente tava elogiando os. Eu acho que sim. Não, que a gente falou que tinha os nomes de motorista de ônibus isso. E falamos que apelidos de motorista de ônibus é cara de égua. Não foi isso. Quando foi isso aí? Foi em off? Foi um dia. Mas foi em off? Não, foi no ar, mas foi o que aconteceu. O Rafael, lá, quando acho que é a primeira vez que o Rafael Laim veio gravar, ele contou que às vezes saía atrasado e tinha que correr pra pegar o ônibus. Ah, entendi. E aí é verdade, a gente é verdade, fez um simples comentário, que é muito besta o comentário, que quando ele alcançava o ônibus, ele xingava o motorista. Ô, oh, cara de ego! Cara de ego, você só pode chamar motorista de ônibus. É, que é o... E aí, a piada era, o xingamento pra motoristas é cara de ego. Era isso. Não, deve ter, acho que ninguém deve ter ouvido isso. Não, é, porque foi muito por cima. Daí, ó, um dia a gente lá na Rede Geek, na Casa Geek lá. A gente indo pra São Paulo, isso que não vale a pena explicar. É por isso que não vale a pena explicar. A gente tava indo pra São Paulo, quando foi gravar o primeiro podcast ao vivo, a gente foi lá conhecer o teatro, tudo. Comeu o cu do Maurinho e do Tato lá também. A gente tava indo de ônibus pra São Paulo, eu e o Zop. Daí eu comentei com o Zop, vai lá, ó. Fala pro motorista parar aqui no meio do caminho. Daí ele fala, como que eu vou fazer isso? Fala, chama ele de cara de erro. E a gente ficou rindo disso, né? Ficou rindo demais, gargalhando os dois tontos. Ai, cara de erro. Ai, cara de erro. Aí vai se aproximando o aluno e a mamãe. Professor! Sou eu! O cara de erro. Sou eu, Face Royce. Meu nome é Bojack. Mas a gente ficou na cara de ego. E a gente montou uma puta história, uma websérie na cabeça. Não, ali, mas sobre o cara de ego, a vida difícil do motorista de ônibus, tudo. Exato. Que universo paralelo. É, não, mas foi mesmo. Mas chorando de dar risada. Todo não, de americano a São Paulo cascando bico de cara de ego. Foi isso. Foi isso. Sim, a nossa vida tem grande chance de ser uma merda. Sim, igual do cara de ego. Ou ser muito bobo, porque é com pouco. É, exato. Se diverte com pouco. Ou ser muito pobre, porque não tem dinheiro pra ir com outras coisas. Só o carro, né? Não tem só rindo do cara de erro. E o pior, né? A gente falou, não, cara de erro. O motorista lá na frente, puta, o que que esses caras... Tão me fica falando. Me chamando, tão me chamando, pô. Porque a gente tava conversando do jeito que tava falando aqui, não tava baixo. Tava falando quem alto. Quem quisesse dormir naquele ônibus, né? Gabriel já viajou com o Zop, sabe que quando o Zop não tá no ônibus, né? Não dá pra dormir. É, ele fica. Tá dormindo? Tá dormindo? Daí o pessoal acorda e fala, ainda bem que você não tava dormindo. Não, e daí a gente foi conhecer o teatro, daí o pessoal lá da Rede Geek falou assim, vamos lá na Casa Geek, que é no estúdio deles, e a gente grava come um alguma episódio. Coisa. Come alguma coisa e a gente grava um episódio lá com vocês. Falei, beleza. Só que eles tinham uma live marcada, porque eles têm patrocínio e tudo. E daí eles falaram... Eles tinham uma live ao vivo às duas isso. horas da tarde. Daí eles falaram, não, vocês ficam aqui do lado... Só que não façam barulho, tá? Pra não sair na live. Só que daí... Quando a pessoa fala não faça barulho, eles entendem. Faça barulho. Não, mas, cara, eu quase tive um aneurisma. Um AVC. Eu mandei uma mensagem no WhatsApp pro Zop assim... Cara de... Cara, mas daí aí soltou a avalanche, cara. Puta, daí você segurando a risada. Foi equivalente a pessoa que tá com aquela diarreia e solta um peidinho. Não, mas alguém te dá um murro no estômago, na barriga. Abriu o cu, não faz nada. Só que cara, ele mandando a mensagem pra mim, e na hora que eu ouvi eu querendo dar risada, ele já tava querendo dar risada também. Ah, é, porque aí você fica dando risada. A piada servia pros dois, né? É. Eu tirei uma. Eu peguei uma foto na internet de um cara dirigindo o ônibus e mandei pra ele. E daí ficamos nessa. E a E o duro que você fica segurando aquela risada, você fica... Ou fica aquele... E fica parecendo uma égua. Fica parecendo motorista de ônibus. Então você fica segurando a risada... É pior do que você rir, talvez. Não. E daí dá vontade de mijar, você fica prendendo o pinto e a risada... E daí se mija. Aí você fica lá, cara de erro. E tipo, os dois fazendo a live lá, mas não entenderam o que estava acontecendo. A gente corria pro fundo pra não sair o som da live. Como assim? Era um metro o fundo ali, como se fosse abafar alguma coisa. É, daí depois eles... Se eles forem pedir explicação do que era aquilo ali, não ia ter graça alguma. Se fossem eles... Ah, mas por que vocês viram? Foi alguma coisa que a gente falou? Não, cara de ego. Não, mas meia hora rindo, né? Não, daí perdeu a graça. Ah, era cara de ego só, né? Era isso. É, foi isso, cara. Então, é uma coisa que não vale a pena realmente explicar. No dia. Cansa de pensar. Não, mas teve uma hora que eu e o Zop não aguentou e soltamos a risada gargalhada. Não, mas que não tem como. Aí não teve uma hora que não foi os dois rindo igual trouxa. Ela... Já soltou estribeira mesmo. Ah, daí deu uma aliviada, porque senão realmente não vale explicar. Não vale a pena, não vale a pena explicar. Cara de égua nem é tão engraçado. Não tem graça nenhuma. Ah, igual o Tia Mickey. Tia Mickey que ia dirigir o ônibus pra Orlando. Era uma cara de égua. Ia chamando, sendo chamado de cara de pateta. Olha, cara de pateta. Depois, cara de égua. Né? Então, eu ensinei um amigo meu a... Beijar na boca. Beijar o cu. Não vale a pena explicar. Misturar, né? Salada. Abrir a porta do banheiro. Ele ensinou, né? Como inseminar bosta. Tá aqui, ó. Você não tá vendo como é que é. Separa a porta com a testa, bicho. Você não sabe abrir uma porta. Mas eu ensinei um amigo meu, o Beto Jamaica. Falar de Beto Jamaica. Boa. E a gente uma vez estava no... numa balada ali. Quando você sentir tesão, fala Beto Jamaica. É. Quando chegar no Oscar, irmão. É, então foi beijar na boca. Mas a gente no meio ali do rolê. Do vucu-vu. É, o pessoal ali. E aí ele lembrou disso. Jantar dançante? É. Canapés e vinho. O premiação do Oscar ali. Leonardo DiCaprio na mesa do lado. Léo, ele... né? O Léo. Léozinho. E ele me lembra disso no meio do rolê, assim, Beto Jamaica, ele começou... Eu vi que ele tinha parado, assim, e tava pensando em algo, aí ele me solta, Beto Jamaica! E começou a gritar isso no meio da festa... Mas tava bêbado, não? Louco. Não, pelo menos tinha desculpa ali. E começou a gritar isso, só que só eu ria disso, porque só eu sabia. Sim, infelizmente. Se você tivesse apresentado o Chorume ali pra todo mundo da balada, falar, ó, vamos parar um momento que eu vou pôr um episódio pra todo mundo ouvir em grupo aqui. Não, ia, só a apresentação do episódio 20, que é o de manias. Ia que é colocar ali. Lá no... Tira o DJ daqui, vou colocar aqui, plugar o celular aqui e vamos todo mundo ouvir. Todo mundo senta no show, vamos ouvir. Vamos ouvir o show. Lá. Eu não posso sentar com o meu fraque. Com o meu longo. Eu até sentaria, mas o show tá sujo de bosta. Mas esse cara começou a correr a balada, gritando Beto Jamaica e só eu rindo. Você só viu... Que é isso? Por que ele tá gritando o nome do Beto Jamaica aqui no meio da rua? Você chorando de rir lá. Não vale a pena explicar, né? Nossa, eu tava caído no chão já rindo e ele gritando: Beto Jamaica, Beto Jamaica. Mas eu não ia conseguir explicar também. Não tem como explicar. Ah, porque tem um podcast que eu ouço lá, tem um velho careca. E nas apresentações o rosto fala que cada um tem uma característica. Não dá. Aí o cara já... Não, já desistiu de ouvir. Já foi embora. Foi pegar mais canapé. Talvez sua mãe gostaria de ouvir. Provavelmente. A primeira vez que eu soltei um aijão lá em casa, meio involuntário. E não tinha ninguém na sua casa ali, né? Junto com você? Foi porque sua mãe fez um pudim. Ele, ai, João! Isso, passou meu aluno ali. Bateu aqui! Só tem pedófilos nessa cidade! Mas ela, uma vez perguntaram pra ela, eu tava lá ouvindo, acho que era o episódio 80 de aniversário, eu rindo alto. E a vizinha veio perguntar, viu? Eu tava aqui e ouvi seu filho. Minha vida é tão triste. Meu marido me bate. Acabou de me currar. Exato. E eu não queria. E o seu filho tá rindo da minha cara. Só pode ser, porque eu tava na janela e ele olhando. Tava ali escorado ali no muro. E ele gritando, aijão, e meu marido chama. Não vale a pena explicar realmente, não. Mas aí ela veio perguntar, nossa, ele tava rindo, parecia que ele tava, ia explodir de rir. Aí ela veio perguntar pra mim, falei, mãe... Essa vizinha aí é puta, mano! Daí já muda a atenção. Como assim, puta? Já quer saber mais detalhes. Pra quem que ela deu ontem? Aí pra é quem mais ela fácil deu? Explicar. É mais... aí você até inventa, né? Porque... Não, melhor não explicar, minha né? Minha vida é feliz, mas... Vai sempre ao seu lado. E do lado dessa vizinha puta do caralho! Eu gosto de falar coisas a isso. Mas tem uma senhora que mora algumas ruas mais pra baixo ali de casa, que por algum motivo ela encanou que eu sou o neto dela. Mas você é? Não. Então você encontrou sua avó adotiva? Olha aí, porra! Que momento! Que emoção! Que emoção, cara! É, essa senhora, eu passo assim na frente da casa dela, ela vem, me abraça. Ela é gente boa? Não, ela é muito legal. Não é legal. Fedida, não. Não é aquela velha que cheira urina. Porque as velhas... Chega uma idade que cheira urina. Cheira rapaz. Nariz. Não, não. Tem cheiro de nariz. Não, ela é uma velha maravilhosa, assim. Ela vem, cumprimenta. Tá no esquadro, tá no esquadro. Ó, o Zop comeria. Facilmente. Tá no esquadro, então. Então tá mais ou menos. Tá no esquadro. Tirando o cheiro de naftalina, que deve ser a casa dela. Mas é o mesmo cheiro do Zop. É, pra mim é normal. Todo dia ele acorda e cheira uma bolinha de chupa passa no corpo, né? Ele acha que é Mentos ainda. Não, e eu passo lá todo dia, porque ela mora perto da padaria que tem ali no bairro, então... E você já, em vez de comprar as coisas na padaria, já pega de graça na casa dele. Ó, mãe, trouxe um bolo aqui hoje. Mas tá comprando muita coisa nessa padaria. Trouxe pão aqui. Mas eu te dei 50 centavos. Trouxe uma laranjada aqui. Não, laranjada eu ganhei. É. Não trouxe, molha não. Grão, molha grão. E aí você não quer explicar também. Não, uma não porque... vale a pena. Uma porque eu tenho dó dela, porque tipo ela deve estar no estado mental... Dó dela gastar o dinheiro dela com você? Você não tem, né, filha da puta? De gastar a aposentadoria dela fazendo bolo pra marmanjo? Não, eu agora imagino... Aí você não tem. Agora imagina ela pensando, puta, mas esse meu neto come demais. Nossa, esse meu neto... Todo dia tem que fazer bolo pra ele. É um leve trás mesmo, né? Gira de velho. É. Dó do cardápio alimentar dela ser baseado em leite quente, ele não tem. Né? É das putas. Mas tá, vamos supor que você tá aí, pessoa bondosa, como neto adotivo, uhum. Você tem dó dela. Eu fico com dó porque eu noto que ela é uma pessoa bem... carente. Mas já assim, pensou? Né? Você já pensou na possibilidade de um dia chegar tá os filhos dela ali e você passa, ah, meu neto! Eita, neto bom! Quase é filho de quem mesmo? Aqui ela mostrando pros filhos. Olha, constrangedor ali. Não só os pensei... Os caras te pôr pra correr porque você não é neto dela. Não só pensei como já aconteceu. Tá, eu acho que era uma... Não era nem filho, devia ser sobrinho, alguma coisa. Neto. Tá, ou neto. Ou o próprio neto. Ou o único neto que ela tem, de verdade. Uma moça ali que tava ali conversando com ela vai na calçada, ah, meu neto ali, e a moça olhando pra mim. Eu não lembro desse... Deu certo, essa velha é puta. Deu tudo, ele resolve assim. Essa velha é louca. Puta não, essa velha é puta. Hein? Cara de ego. Essa aí vai pra Orlando de ônibus, se você perguntar. Mas aí já tem uns 2 anos já que ela me adotou aqui como neto e ficou por você isso. Você vai lá, mesmo. Mora lá hoje em dia. Não, não vale a pena explicar pra ela que você não é neto e nem pros outros que ela é uma avó que te adotou, entendeu? Não, não vale, porque... Não vale a pena. Ela tem uma, ficou com um apego tão grande assim a mim, assim... Ela gosta mais de você do que sua própria avó. Provavelmente. Ainda mais que a avó dele tá morta. Exato. É, mortos não tem meio... como gostar de ninguém. Exato. Meio... Por mais que eu agora fiquei lembrando da minha avó, né? Sim. A morta, você fala ou a adotiva? A morta. Se quiser, bate uma aí. Resolve. se o caso for, né? Cara, tô chateado, tô lembrando da minha avó. Ah, então vai. Baba aí. Últimas finadas aí, eu vi o Zop desenterrando ela lá, querendo... Não, enterrando ela. Enterrando nela. Enterrando mais. Então não vale a pena. Vale a pena você curtir aí. É muito mais por dó, assim, dela, né? Por dó, não. Por dó é por conveniência, por né? Não, por dó. Porque eu tenho um carinho agora por ela. Mas você já visita ela como neto? Tipo, agora falando sério, você vai lá... Apresenta pra ela. Isso aqui é minha avó. Minha avó que é puta. Minha avó é louca. É. Não, só leva o pessoal lá pra ela fazer uma laranjada lá pra ele. Então é, o tio, então é pra ele já é vó mesmo. Então. É, às vezes ela, você até morre antes dela, daí fica por isso mesmo. É. Mais um que sumiu na vida dela só. Ela vai arrumar já outra. Já que ela tá abandonada e não tem parentes de verdade. Tem um monte de neto perdido no mundo. Exato. Exato. E aí, Gabriel Osmar? Então, tem uma história aí que foi... Que vem do começo do meu namoro, que estava eu... À toa na vida e meu amor me chamou pra ver a banda passar falando coisas de amor. A minha gente sofrida despediu-se da dor pra ver a banda passar cantando coisas de amor. O homem sério que contava dinheiro parou. O faroleiro que contava vantagem parou. A namorada que contava as estrelas parou para ver da passagem. A moça triste que vivia calada sorriu. A rosa triste que vivia fechada se abriu. E a meninada toda se assanhou pra ver a banda passar cantando coisas de amor. Estava à toa na vida, meu amor me chamou pra ver a banda. Exatamente. Próxima história. Saímos os dois pra ver a banda passar falando de amor, mas no caminho, passamos aqui em Americana, São Paulo, temos ali próximo à Avenida Paulista, uma praça, e junto dessa praça tem um colégio infantil, não sei se é no mesmo quarteirão. Primário, o que que é. Acho que é primário, ensino fundamental. E acima dessa praça, temos uma igreja. Sim. Na frente dessa... Também primária. É, sim. Na frente dessa igreja tem o que o pessoal... Sei lá se é um poço artesiano, o que é, mas uma o pessoal vai... Uma bica que o pessoal vai pegar água. E ela falou assim, ó, tô precisando lá pegar água, vamos lá comigo, tudo bem? Fomos lá e tal. Paramos lá, comecei a pegar água lá, encheu o aqueles galãozão azul. Galãozão azul. E daí ela... que a água tá mais gelada, né? Com certeza. Com certeza. E daí ela falou assim, nossa, eu estudava ali. Saudosismo, né? Pô, legal, né? Bacana. Falando com aquela saudade. Chorando, saudade na voz. É, todo um drama. Aí, não, estudava ali e tal. E aqui, nessa igreja, direto... saiu o padre lá, ia lá, o padre Pedro, levou a bala pra gente! Cara! Aí eu não aguentei! Eu comecei a cagar de dar risada! Cagar na fonte de água ali! Ela, que foi? Que foi? O padre Pedro levou a bala pra gente! Não, para! Não, para! A gente pegava a balinha no bolso dele! Não, pelo amor de Deus! Para, que eu não vou aguentar, vou morrer! Eu já estava tendo hemorragia interna. Ela falou assim, depois quando eu fui mais velha, eu fui coroinha do Padre Pedro. Meu Deus, meu Deus. Cheguei no auge. Eu te amo. Eu te amo. Não tem mais o que ser explorado nessa história. Só que daí, só você rindo ali. E todo mundo aqui, né? Cara de velório, porque o Padre Pedro morreu. Exato, e ele era bem querido na comunidade. Sim. Bem quisto. Bem honrado na comunidade. Só eu ali dando risada. Não, Padre Pedro! Pedro! Gritando ali em cima. O maior pedófilo do americano. Ai! Ai, Pedrão! Padre Pedro, cu de cabelo! Aí todo mundo, mas o que esse cara tá falando? Ele rolando no posto do entendido, todo molhado, né? Pessoal, não vamos questionar, porque é uma bela imagem. Camisa branca, molhada. Exato. Short jeans desfiado. Ah, não, realmente não tinha como atrapalhar isso daí. Mas foi um momento complexo. Você chegou a explicar pra ela porque você tava rindo? Eu tentei explicar por cima ali. Que, mas... que ela não achou graça Padre alguma. Pedro um pedófilo, já comecei errado. Não. Opa. Não, vou deixar eu explicar. A gente fala que o Padre Pedro é um pedófilo. Opa, tá Padre Pedro. A gente faz as piadas de padre pedófilo. Esse padre foi nomeado como padre Pedro. Opa, Pedro. Muito quisto aqui no bairro. Isso daí é blasfêmia. É, piada com não religião. Tá tendo graça, não tá tendo graça. Então acho que nem que eu fizesse um TCC ali pra não, explicar. Não, não. Esse padre Pedro não dá bala pra criança, mas dá bola pra criança. Opa, opa. O Pedro me deu uma bola no Natal. Não ultrapassa esse limite. Inclusive, nessa praça existe, acho que as quintas, árvores, quintas-feiras, árvores. Não tenho certeza, mas existe uma barraca de pastel. E garapa. E não é difícil que o Padre Pedro pagasse pastel com coco nas crianças. E não era difícil que ele armasse a barraca na praça também. Opa, cuidado, blasfêmia. Padre Pedro não armava barraca. Esse era meu trabalho de coroinha. Eu armava as barracas dele. Eu, como coroinha, limpava o órgão. Armava as barracas do Padre Pedro. E cada vez mais... aquela bomba... O cérebro vai dando um nó, assim. Não tem o que falar. E agora, sempre quando você passar naquela... Mesmo se não for o Padre Pedro lá, você vai... Não, Padre Pedro não é mais mesmo. Finado Padre Pedro. Mas sim, pode ter outros. Outros Pedros. Outros que padres. Que também são padres, é, tá. Sim. O Padre Pedro é um título, né? Pode não ter é? Os Padre Miquens. A batina tem um Mickey, né? Não, não, agora vão ter padres Douglas aí, acusados de pedófilos aí. Mas daí não tem problema que ele se livre da acusação, porque se chama Robson. Todo Douglas pedófilo é Robson. Ai, João. Esses dias, então, não valeu a pena explicar pra Lupita. Pra Lupita. Ah, pra Lupita. É, porque eu ia... me desgastar muito explicando. Ela não ia entender nada. Não ia entender. Ela tá aprendendo coisas na escolinha, né? Aí ela veio contando o que aprendeu. Ela aprendeu assim, por exemplo, mamãe. Então era a teoria dela. Mamãe, Juliana, menina. Muito bem. Aí a gente falou, e o bebê? E o bebê? Ela, Guido, bebê, Guido. Então ela falava... a espécie, né? É, o nome e o gênero. Bebê, Guido ou menino? Muito bem. Daí a gente tinha o papai dela. Papai, Douglas, não sei. Daí não sei se por causa da terminação IA. É, acredito que sim. Ou no plural. É, né? Confundiu a mente dela, ela não sabia. Ela falou, ah, deixa assim, vai. Falar que não, eu mesmo sei. Não precisa terminar em O pra ser menino, né? Não precisa ter a sílaba. Mas um dia, a Lupita, ela tem um... ela é sistemática com a comida dela. Então, e explicar isso pras pessoas leva um tempo, que é uma coisa dela, que não foi uma coisa que a gente ensinou, porque até como... vocês não, nem querem que ela é, tenha. Porque, por exemplo, a Lupita, se você abrir... um Danone pra dar pra ela, um iogurte, um Yakult. E ela não vê você abrindo, ela não toma. Uai. Se você entregar aberto pra ela, ela não ela toma. Ela não vai tomar. Ela não vai tomar. É resto. Você bebeu aqui? É. Não sei você o que ela encostou essa boca aqui? Cara, eu não sei. Ela não come. Se você... ela estiver comendo batata, se chegar a pegar uma, cara... não, acabou pra ela. Não, virou um inferno na sua vida. É batata no chão, é soco no rim que você vai levar. Cara, com comida, ela é sistemática. Ela... quem não conhece, parece que é uma menina que passa fome mesmo, cara. É doidona, ela é doidona. Parece um usuário de crack quando assusta comida. Esses dias, por exemplo, eu fiz o prato dela de comida, só que eu tava afim de comer e pedi pra minha irmã dar comida pra ela, né? Auxiliar a alimentação. Daí eu entreguei o prato pra Jaque. Daí a Lupita ficou revoltada achando que eu tinha dado a comida dela pra Jaque. Ah. Daí começou a brigar com a Jaque. Ei, essa comida é minha! Essa comida é da Lupita! Não sei. Revoltada com a Jaque e xingando na voz dela lá, na linguajar dela. Mas, línguas, né? Xingando em línguas. Xingando em línguas, né? Espero que um dom não dado pelo Padre Pedro, né? Mas o que que acontece? O que me fez passar vergonha por causa dessa sistemática em comida foi um dia que teve um uma festinha na escola dela. Um almoço dançante. Um almoço dançante, canapés. Champanhe. Camarão, lagosta. Caviar. Caviar, banheiros cagados com pessoas pedindo abertura do banheiro com a testa. Portas de correr. Exato. E aí, rapaz, tinha aqueles bolinhos da Maria. Sabe o que é um bolinho da Maria? Sim. Então tinha aqueles bolinhos na Maria e a Lupita chegou educadamente, porque era uma princesa, né? Claro, pra claro. Pra professora, falou que era um bolinho. Pau só bolinha. Que a professora pensou que a menina já comeu demais, ela não aguenta um bolinho inteiro. Ah. Então o que, que a professora foi lá, repartiu o bolinho, entregou pra Lupita. Cara, aquilo ali foi... O fim do mundo. A Lupita se sentiu ofendida. Pegou o bolinho, começou a gritar, amassou, jogou no chão. Você acha que eu sou o vagabunda? Não aguento. Eu sou passarinho pra me comer um pedacinho. Mas não vai fazer falta esse bolinho. Você acha que eu não aguento comer um bolinho? Vai tacar milho pra pomba, filha da puta. Cara, começou chutando o estômago da professora. Não, e coincidiu justo na hora que eu fui buscar ela. Então ela tava dando o chilique dela e eu cheguei. Você chegou. E eu cheguei, daí o professor falou: não, eu reparti o bolinho. E você falou: eu, nossa, isso nunca aconteceu. não vale a pena explicar. Não, não vale. Eu falei, deixa, eu tô levando ela embora. Daí a professora ainda falou, que ela é taurina que não gosta que mexe com a comida. Isso, eu falei, é isso mesmo. É isso sim. Não, nem entra no mérito. Ela não é uma pequena louca, não. Não, é. É a constelação que tinha quando ela nasceu. O Pito saiu carregado ali, né? O Douglas indo embora, ela olhando pra trás, assim, ó. Apontando o olho pra professora, né? Tô de olho em você. Gambá lá da Era do Gelo lá. Mano. Hoje você repartiu meu bolinho. Amanhã eu reparto tua cara. Sua cara de égua. Cara de égua. Professora Mickey. E você ali. O que ela tá falando? Acho que é brincadeira. É alguma coisa teatral. Então é isso, galera. Não vale a pena. Não vale a pena explicar que ela é doida quando o assunto é comida, cara. Não, mas... Briga por causa de comida. Não, parece que... Tá vivendo no quê, minha menina, rapaz? Não, mas vou ter que defender a Lupita aí, porque como que você reparte um bolinho na Maria pra dar pra alguém? Não. Bolinho é o tamanho de um dedo, cara. Porra, bicho. Né? Mas não precisava... Professora vagabunda. Não precisava. Tô do seu lado, Lupita. Precisava humilhar os outros. Não precisa, jogar no... assim. Ou é o bolinho inteiro ou é nada. Ela pegou, amassou, jogou no chão. Nem quero meio bolinho. Pisou. Né? Come isso aqui, ô vagabunda. Pelo jeito, vai fazer falta pra tua banha, né? É o que é um pedaço do meu braço, professor, pra você comer? Porque, pô... Tá passando fome, deve estar. Pra ver a banda passar cantando coisas de amor, mas para meu desencanto o que era doce acabou. Dudu tomou seu lugar depois que a banda passou, e cada qual no seu canto, em cada canto uma dor. Depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor, depois da banda passar cantando coisas de amor. Buy me a thorn before you buy me a rose. Be covered in dirt before I'm covered in gold. He's trying it on, yeah, he's taking me off. Say what you want, but I won't ever be told. Cause I'm in love. Meados de 2002, 2001, estava namorando, daí os pais da minha distinta namorada falou assim, não estaremos em casa, Wesley, você não quer ficar, não quer vir aqui para ficar com a Lorena, no caso, né? Você não quer vir aqui para ficar com a Lorena, para ela não ficar sozinha? Sabe quando você pensa, você fala, ué... Uai, estão me chamando pra comer. Isso aí é uma armadilha. Estão me chamando pra comer os outros. Isso daí é uma armadilha. Na certeza que vão testar o sistema novo de alarme. Normalmente eu tenho que pagar 300 pra comer essa buceta. O sistema de alarme do cinto de castidade vai estar funcionando. Eu falei, posso ir sim, mas só vai ficar nós dois? Ah, sim, pra ela não ficar sozinha, você não vem aqui, passa a noite com ela? tá muito estranha essa conversa. Você sabe que eu tenho pênis, né? Não, eu nem cogitei. Não sei se funciona, mas eu tenho. Não, eu falei, bom, beleza, vou, claro, né? Daí chega lá, ela também tinha ligado pra uma outra amiga da Lorena, no caso, pra ir lá com o namorado pra gente assistir filme durante a noite. É, uma homenagem. Eu falei, bom, daí você já pensou, vou comer esse cara aí. Vou comer esse cara. É até bom que daí eu chego menos carregado. É. Dura mais. Beleza, a gente assistiu o filme durante a noite e tal, daí... Na... Que filme? Aí eu vou lá saber, bicho, eu tava... Que filme tava querendo comer a pessoa, mas talvez tenha sido Pearl Harbor. Ah, tá. Talvez. Daí ela foi dormir, eu fui com ela no quarto dela e os outros casal ficou dormindo na sala. Muito bem, daí o cara falou assim, ó, eu vou fazer prova, vou fazer vestibular. Vocês querem? Vou fazer um boquete na sexta. Alguém quer? Boquete? Não, vou fazer vestibular de manhã, você não me acorda, Zop? Acordo, tá bom. Eu dormindo lá no quarto com a minha namorada, ele dormindo com a namorada dele na sala. Vai rolar sexo nessa história? Não, rolou durante a noite, cada um no seu ambiente. Como você sabe que rolou? Eu acredito que tenha rolado. Ah, tá. Daí, desde... É porque ele ouviu o namorado da outra gritando, ai, Zó! Ai, Zopão! Daí a namorada dele não entendeu, mas por que você me chama de Zó? Ai, Zopão! Quando eu te faço fio terra. Eu adoro quando você me acorda assim de manhã. Me chama pra fazer vestibular. Acerta minha questão. Ai, que vestibular. Vestibular do teu coração. Faz uma bela redação no meu corpo. Aí, não, amanhã eu tinha colocado pra tocar lá o despertador, desci, acordei ele. Foi, abriu o portão pra ele, ele foi fazer o meu... Acordou com aquele beijo sabor café que como só você que você acorda alguém? Como que você acorda alguém? Não sei se você já tinha técnica. Claro que já. Daí na hora que eu voltei, não sei se eu tava... Se eu tinha desligado, onde que eu tava ali. Eu fui, deitei com a namorada do outro ali. E daí fiquei deitado ali. E deitei daí dormindo. Mas de conchinha? Acabou ficando de conchinha, mas não foi a princípio. Ah, tá. Né? Só que daí eu deitado de conchinha, minha namorada lá no quarto dela dormindo sozinha, e eu dormindo com a namorada do cara, o cara indo fazer vestibular. E essa menina é muito amiga minha também, até hoje e tal. Quer falar o nome? Thaísa. Daí ela, quem chega? Os pais da Lorena chega. E vê eu de conchinha com a amiga da filha deles. Não, menos mal. Não, menos mal em parte. Porque se tivesse visto com a filha era pior. Em partes, porque... Eles foram chamar a minha namorada pra ver a cena. Falou assim, porque eles entraram na maciota, não escutei eles entrando. Não, eles entraram pra ver você comendo ela. Exato. Daí na verdade, eles não entraram, eles estavam vendo pela câmera. Ah, é, sim, também. E daí, eles entraram na sua mente. O que é pior. E daí desce a minha namorada pra ver, ela falou assim, ah tá, estão dormindo. E eu falei assim, mas é o Wesley ali. Daí eu, não, tudo. Daí eu acordei com você. O cara voltou no vestibular. Wesley, opa, voltou no vestibular. Hora não. De comer esse cu, hein? Como que você explica essa cena? Falei, não, eu tava no quarto da sua filha, comi ela à noite, e daí eu fui abrir o portão. Você aí dentro, sim, não, se não, essa é a dúvida. Você não tem como explicar foi mais nada. Foi no pelo, foi no pelo. Não, tanto que quando a Thaís acordou ali, ela olhou e falou assim, ah tá, é o Wesley, né? Tipo, de boa, tava não, todo mundo de boa. O Wesley é broxa, gente. O Wesley, com 20 anos, né? Com 20, isso aqui é broxa. O Wesley não sobe não, gente. Ó, gente, tranquilo, eita, tranquilo. O Wesley é menina. Tranquilo, gente, tranquilo, gente. Chega o médico que fez ultrassom da minha filha, é o Wesley. Essa menina... Quantos likes essa menina não tem? Mas tem coisa que você não... Não tem como explicar uma cena dessa. Não, você não, não tem teria, como. Não teria. É mais fácil falar, não, eu comi a sua amiga. Comi. Ah, é mais não, fácil era mais falar. Fácil você ter comido ali. Era mais fácil. Era mais fácil. Porque já ia ficar com a fama mesmo. É, então. Isso aí acontece, cara. Acontece. Mas... Sempre acontece. Não, mas aconteceu de novo? Não. Não. Mas... Tinha acontecido antes? Também não. Não, mas acontece. Aconteceu. Acontece. Se aconteceu, é algo que acontece. Esse é o princípio básico de toda a ciência. Exato, né? Essa vai, esse é o... Vou pode tatuar ser nas uma costas. Exceção à regra. Mas se aconteceu, é se aconteceu, acontece. É algo que acontece. Se aconteceu com você, já aconteceu com outra pessoa já. É bem possível. Meados de 2015. Você foi passar a noite na casa de uma amiga sua. Um vestibular em São Carlos. E o seu namorado foi fazer vestibular. Thaísa? Mas em meados de 2015 eu trabalhava numa gráfica e eu ficava... Ganhava bem? Gráfica. Tá. Então ele podia imprimir bem. O quanto ele ganhava. Então ganhava bem. É, mas eu trabalhava nessa gráfica e o dono lá passava a maior parte do dia resolvendo outras coisas, né? Porque ele tinha outros comércios ali no bairro, né? E eu ficava ali no computador fazendo umas artes o dia inteiro. E a esposa dele chegava sempre por volta esfregando os seios nas suas costas. É. Mas isso é como se trata o empregado. Sim. E mal, né? Tem que motivar, né? Já ganho mal nessa merda desse emprego, velho. Alguma coisa eu tenho que ter. Não receber nenhuma tetada. É. Eu só quero trabalhar em gráfica por causa da tetada. Não uma tetada gostosa, né? Aquele mamilo duro. Aquele duro, parece um... Pontudo, assim, um Doritos mastigado. Exato. Essa aqui é a minha mais-valia, né? Já roubo meu dinheiro, tem que no mínimo ganhar uma tetada. Mas ela chegava sempre por volta das 4 horas da tarde e ia lá pra uma sala lá, fechava a porta. Banheiro. Não, era uma sala mesmo. Uma sala. Nunca abri a sala lá pra ver o que era. E eu ouvi uns barulhos. Vamos chamar ela de Sala X pra dar um mistério. Sala X. Gostei. Sala X. Sala X. Ela ia pra Sala X e aí, o que acontecia? Aí ia pra lá e eu ouvia uns barulhos, assim, né? Mas muitas vezes eu tava com fone, né? Reproduza os barulhos. Era barulho de móveis batendo na parede, como né? Como seria? Então? Como se fosse uma porta batendo na testa. Toque. Sablau. Um pouco mais rápido. Toque, toque, toque. É, ele fazia assim, toque, toque, meu bem. Toque uma punheta retada. Toque veloz, toque, vou dar uma gozada. Toque, toque, meu bem. Toque uma punheta retada. Toque veloz, toque, vou dar uma gozada. E numa bela manhã eu cheguei lá, na sala que eu ficava, tinha uma cueca lá. E você ficava na sala Y, vamos chamar na sala, assim. Sala Y, aquela lado ali. Mas peraí, na sua sala tinha uma cueca? Tinha uma cueca. A sua que você tava usando? Não, era uma cueca. Tipo, cueca era um cara, ou cueca. Que só trabalhava de cueca. Mas era um bom funcionário, sabia tudo de Photoshop. Ele fazia belas montagens. Inclusive, em todas as fotos que ele saía, ele nunca estava de cueca. Sim, apesar de ser alérgico a todo tipo de tecido. E eu vi essa cueca e eu... Caramba, é uma cueca enorme, assim, né? Provavelmente isso aqui não é meu, não cheguei... Enorme, você fala assim, pra um gordo ou enorme na parte do pau, assim? Não, não. Porra! Era uma cueca PP, mas tinha um sacão, cara. Exato. É pra gente rendida, né? É. Era uma cueca, assim, provavelmente era um GG, alguma coisa assim. E eu falei... Qual marca? Lupo? Zorba? Melhor não explicar. Calvin Klein. Melhor não explicar a marca. E eu... Aí o como... sabor dessa cueca. É, framboesa era... O sabor dessa cueca aí, licor de cacau. Eu gosto do pau do Padre Pedro lá. Sim, as tá balinhas do Padre Pedro. Gosto de bala. É. E aí? E aí que eu comecei a ligar uma coisa à outra. Você pensou, essa mulher entra na sala X pra vestir cuecas enormes. Pode ser isso. Se fosse isso, seria melhor... Mas num belo dia eu vi... Só você trabalhava lá? Eu trabalhava numa sala, à parte ali, fazendo... Na sala Y. Na sala Y. E ali do outro lado tinha ali ó, as máquinas que faziam impressão, na né? Na sala Z. Na sala Z. O mapa em anexo aí no post desse episódio. Pra vocês entenderem. Cê, não, é, era um trabalho tão merda, porque eu era o único arte finalista, eu recaía sobre mim todo o trabalho possível. Até o que não era arte final. Até o que não era pra me fazer. Até que era arte inicial. É, tinha que fazer tudo, né? E às vezes tinha até que imprimir. Mas comer alguém na sala X, pelo jeito, não era o trabalho do arte finalista. Afinal, não. Ou era? Ou era? É isso não, que eu quero saber. Porque comer não é arte final. Arte final é só dar aquela balangadinha, né? Só atiçar. Ela via, passava as tetas nele, ficava atiçado. Ia lá e dava pra outro. É, e eu comecei a ligar os pontos. Falei, não, acho você que... deixou a cueca lá ou escondeu? Eu peguei porque a... numa dessas chega seu patrão, vê só você lá e uma cueca, pensa... Filha da puta. E era o meu medo porque ele chegava do nada lá no trabalho. E era seu trabalho. Medo porque era seu número também. O patrão, no caso. era o estilo. Dele, era o tamanho perfeito pra entrar no Os no dois, meu pulo, um né? em cada pé. Formar um cat dog ali. É. Vai, vem aqui pra você ver se não cabe você aqui. Não, acho que não. Melhor não, né? Eu acho que cabe, não precisa. Não. Vem cá, seu cara Diego. Vem. Você já tá tirando meu short. Não, vem cá. Não. Sim, ei, arte finalista. Vamos ver se nessa cueca não cabe você e minha mulher. Vem aqui fazer uma arte, vem aqui. Financeiramente você já me curra todo mês mesmo. Então, foda-se. E aí? E aí que numa você bela... Você escondeu a cueca ou deixou lá? Eu peguei a cueca e eu coloquei perto lá da sala onde ficava as máquinas. Falei, vou jogar provocar. Pra outra. Ah, vou jogar pra outra. Perto da sala X. Não. Coloquei lá perto das máquinas. Sala Z. Vou deixar aqui, ó. Deixa aí... Vai que cai. Deus sabe o que faz daí. Se a carapuça ou a cueca servir. Servir alguém aí, vai, cara, já pega, já usa mesmo. É, tá. E uma bela manhã que eu tava lá, eu vejo um cara que eu nunca tinha visto na minha vida saindo da sala. Da sala X. Ele podia ser morador de lá. Poderia? Nunca tinha entrado lá pra saber como que é. Nunca tinha entrado lá? Poderia ser, cara, um decorador. Essa história é de terror. Pode ter um portal lá dentro, pô. Você trabalha lá, de repente você é um cara que você nunca viu. Não. Podia, lá dentro da sala X, ter uma mina de carvão. Exato. E eu falei, eu acho que... Você acha que a sala X era a sala do sexo? É. Da patroa? Ou do section? A sala da traição, né? Sala da Xota. É, e... esse cara começou... Eu comecei a ver esse cara frequentemente lá. Já virou descarado. Depois que ele me viu a primeira vez, ele começou... Não, depois lá, que o cara perdeu a cueca, bicho. Não, já é. Agora... Ele te vê vestindo a cueca dele. agora eu tô livre. Na verdade, como todo mundo aqui nessa grave. Na verdade, o som de móveis batendo que ele ouvia era o cara rastejando embaixo da mesa pra sair na maciota. Procurando a cueca. Aí depois cueca que ele viu, bicho, vou em pé mesmo. Agora eu saio pelado desse caralho aqui. E aí virou ali uma rotina. Seu cara Diego. Numa bela manhã, meu patrão chegou lá cedo, achei até estranho, porque ele nunca apareceu lá cedo, e falou, rapaz, preciso conversar contigo. Tô desconfiado que minha mulher tá me traindo. Nossa, falou aí mesmo, cara? E falou, xixi, falou assim, eu tô achando porque esses dias eu encontrei uma cueca lá. Não é minha, tô desconfiado que essa... Não, mas detalhe, o patrão jogava cuecas. O patrão tinha jogado na sala do Matheus. Agora uma apareceu lá na sala Z. Se eu tinha aparecido uma cueca aqui no estúdio, lógico que não é minha, porque eu sei onde estão minhas cuecas. Então, cara, opa, tem uma sala aqui, tem uma cueca aqui, a primeira coisa que ele pensa, será que é minha? Quer dizer que ele tira cueca. Ele joga cueca. Vai ver, ele transava com a secretária e foi jogar a culpa em mim, talvez. Pode ser. Mas daí fica difícil ele explicar pro patrão, que tipo, não, eu que joguei a cueca lá. Não, pô, daí... Cueca, eu nem uso cueca, já tem que mandar. Você tem que mandar uma? Eu tenho que levar, eu uso calcinha. Foda-se. Eu uso menquine. É, só que ele começou desconfiado dos empregados que... trabalhavam lá na parte de impressão. Onde você plantou a prova lá? Mas esse Matheus é desgraçado, não. Bicho. Porém, livrou a dele. Sim. O patrão ia achar essa cueca. Se achasse numa sala que só ele trabalhava, só, aí era não, dele. Era só dele. Não apesar tinha. Da cueca ser EEG e o menino usar PP aqui. Aí não sabe a fantasia de cada um. É, às vezes o cara... veste a cueca e puxa as alças pros ombros aqui. Borar, né? Então. Ele começou a desconfiar e tinha um cara ali que ele começou a olhar e falou, eu acho que é esse cara aqui. Porque esse cara come minha mulher. Esse cara tá comendo minha mulher. É o mais gordo que tem aqui, essa cueca larga. Eu daria pra esse cara aí, então acho que minha mulher daria pra ele também. Já que somos uma gêmea. Já que somos uma gêmea, é melhor, porque ainda é uma gêmea. Sim. Mas ele começou, ele falou assim, eu vou chegar nesse cara e vou intimar esse cara. Chegou lá e eles começaram a gritar lá, e eu tentando trabalhar lá. Mas que você comeu minha mulher? Como começou a gritar, falou assim, você tá comendo minha mulher, não sei o que, não sei o que. E o cara falou, não sei de nada, não sei o quê. E os caras começaram a brigar na mão mesmo ali. Foi ali, mano. Fica até meio constrangedor ali. Você comeu minha mulher. Não. Você comeu minha mulher do cara. Não, mas pera aí. E no meio do trampo. Foi no meio, foi no meio do expediente. Aí o chefe vira assim, você comeu minha mulher. Daí o cara, você só tá falando isso porque você quer comer a minha. O cara lá, brigando. Chega o rapaz que todo dia entrava lá na sala. E entrou lá dentro, ficou por lá mesmo. E o cara continuou. Brigando com o outro lá. Não, o outro, o cara que comia, de fato, a mulher dele, continuou. Tava comendo. Todo dia. Não, foi fazer a dele. E o cara quase que demitiu o funcionário lá. Por não demitiu? Não demitiu. Os dois só brigou na mão. Brigaram lá, saíram lá na mão e sei lá. Como você me deu um soco tão forte? Você acredita que você não tá comendo minha mulher? Me convenceu. E... ficou por isso mesmo. E eu sabia da história, porque eu via todo dia. O cara entrando e eu ficava assim, ah, será que eu vou contar pra ele? Aí ia ficar muito pior pra você. Não. Tem coisa que você tem melhor se que não saber. Se você não conta no ato, você vira cúmplice. Exato. Então você já era cúmplice. Já não pode contar mais. Você provavelmente já tava ali no trenzinho caipira. É, ele ia desconfiar. Não, você deve estar comendo a minha mulher também. É, todo mundo aqui come minha mulher. O cara... fecha a empresa. Inclusive e põe a fogo. Minha mulher. Exato. Todo mundo menos eu come minha mulher. E aí? Ficou por isso mesmo. E eu. Ele nunca chegou a ver o cara. Nunca chegou a ver o cara. Eu penso até que ele devia até conhecer o cara. Porque... Não, pô, o cara tem acesso ao livre. Contador, que... o cara vê nas câmeras. Ah, quem tá entrando aqui, ó. Juquinha, cara de eco. Quem é contador? Tá aqui entrando aqui é o seu Mickey. O seu Mickey não faz nada, não. Mas ficou por isso mesmo e eu saí dessa gráfica. Alguns anos depois, ouvi histórias sobre esse cara, sobre essa mulher. Essa mulher, tipo, ela dá pra qualquer um. Piscou pra ela já. Só não dava pra você. É, não dava. Pra... porque eu também nunca pisquei pra ela. Eu ficava toda vez assim e ela passava. Acredite nisso, não é por causa do seu pênis pequeno. Acredite no que te faz dormir, é melhor. Aquele dia que você tava mijando e ela entrou lá pra conferir foi só por bobeira. Coincidência. Pra encerrar aqui, então, mais um. Mais uma da Lupita. Mais um Loop Time. É um Loop Time. Mas quando a Lupita nasceu, assim, a gente foi passear no shopping com os tios gigantes, né? A gente tava numa loja de... essas lojas de... gigantismo? Não, que vem de coisa de criança, brinquedo. Gigantismo. Gigantismo, pra ver. Porque você se sente gigante perto dos brinquedos de criança. Ah, pode ser. E aí... ah, os gigantes já participaram aqui do episódio. O casal Lombriga. O Lombriga já participou aqui. Então, o Lombriga é um cara muito alto, tem mais de 2 metros, um cara bonitão, brancão. Sim. E parece um exterminador do futuro. Ele é o rei dos carecas, porque ele é um careca de sucesso. Se olha ele é um careca, pô, aquele cara tem sucesso. As nossas esposas foram... passear. Foram passear, ver alguma coisa. E a gente ali de saco cheio de estar naquela loja. Eu com a Lupita no colo, ele ali, a gente conversando, dando risada, de repente chega um casal gay falando, ai, que bonito, ai, que maravilhoso, ai, que meninão bonito, falando da Lupita, eu já tava na fase do Joaquim, né? É, o meninão realmente bonito, ah, nossa, nosso sonho é conseguir chegar nesse estágio, a gente já tá tentando... Adotar uma criança. A gente tá procurando adoção já, tu. E nitidamente ali você é a mãe. Não, porque nitidamente eu sou o que dá o cu. É o que dá o cu. Porque o Lombriga, bicho. Não, você acha? O cara é 2 metros, eu 1,30 m. Não, mas você tava de salto? Se o cara fica de 4, o ganso só consegue misturar salário. Não, automaticamente quando você vê o grandão e o baixinho, os caras pegam o baixinho dá o cu. Baixinho não, eu já saí com a fogo de quem tava dando o cu ali. Dá dor de cu. Mas eu ia explicar, não, nossa mulher. Eu falei, não, é, realmente, tem que ir tentando, tem que ir com... Eu vou passar os contatos pra vocês. Não, vai tentando, a gente tem que... E entra no personagem. Não, fala com assistente social de tal lugar, já passa os contatos. Vai lá em Rio das Pedras. Assim, tem uma mulher que ajuda e faz excursão, chama Tia Miki. Ela traz criança ela do México. Ela sequestra crianças, né? E aí, cara, não, não tem. Tá você com o Joaquim no colo. É, o Joaquim e o pai dele. E o pai do Joaquim ali. Não tem o que fazer. Você vai desestimular ou não? Cara, eu penso... Eu tenho um identificador de pessoas que não conseguem viver a vida bem. É quando você chama elas de homossexual, o cara fala, não sou viado não, hein, não. É uma puta ofensa, não, né? Não, sou bichinho não. Normalmente aquele tiozão do churrasco, né? Sim, ele sim. Faz piada com todo mundo, e quando você faz com ele, não. Não, não doco não, hein, não. Dá aquela forçada pra ser hétero. Eita, não. Padre Pedro, não conheço não. Não conheço não, que delícia. Sou bichinho não. Eu peguei balinha no bolso dele, não. Não. Eu como as biscates, agora eu comi biscate. Eu com 12 anos já era pai de família. Comi minha tia com 12 anos, Daí o que que acontece? Pô, os caras ali, mó, vendo um exemplo bonito, um casal homossexual conseguir adotar a criança, eu ia desestimular ele. Você fica como exemplo, porra. É, claro. Você ir por cima aqui na comunidade gay, rapaz. Daí quando chega as suas esposas, sai daqui, suas bruacas! Sai daqui! Suas lesbas! Suas heteronormativas! Vocês querem comigo? Deixa eu comer o marido aqui. É, daí... Dei beijo, lombriga na boca. Faz isso aí, entra no personagem. Entra no personagem. Aí foi isso. Saí, então, aí como... Saiu por cima. Saí como a esperança de um casal gay adotar a criança. Ah, até bonito. Espero que eles tenham conseguido. Claro. Um ícone LGBT de americana, né? Aí eu tava em Piracicaba, mas tudo bem. Região, né? Região, da grande americana. E agora, toda vez que ele sai em Piracicaba, tem que sair de mão dada pra manter a história. Exato, pô. Comendo uma maçã do amor. Tô falando com o assistente social em Rio das Pedras mesmo. Talvez seja por isso que a Lupita tá com dúvidas, né? Pode ser. Papai... Ela lembrou... Bebejando o tio Lombriga. É, ela lembrou aí dessa... Pode ter sido. Fez aquela ceninha com os bonecos beijando o tio Pintado. Mas, não cansa de explicar. Já pensou explicar? Ah. Não é que somos homossexuais. As nossas mulheres estão indo lá ver outra coisa, em outra loja, blá, blá, blá. O cara só tá ali maravilhado. Sim, bichinha. Fala mais. Fala mais sua bichinha que dá um cu pra esse grandão aí. Bichinha tarada gosta de rolar grande, né? Não, você tá ouvindo o que eu tô falando? Não, tô ouvindo assim, que você chupa bem isso aqui. Chupa em pé, não precisa nem abaixar. Você em pé consegue 69, chupar. 69 vocês não fazem, né? Porque você é pequeno, né? Tem que desce e sobe. Ah, bichinho escalador. É a máquina de escrever, né? Bichinho escalador. Tem que comer esse grandão igual a espiga de milho, hein, rapaz? Cara, agora... Não tem como, não tem lembrei como. De uma outra coisa que aí é o fim do sistema educacional. Nossa. Um dia eu tava numa escola do estado que eu dava aula. Gabriel Asmar vai gostar dessa história. Gabriel Asmar que é um cara da técnica, ciência e tecnologia. E aí tinha um conteúdo que eu tenho que ministrar lá, que é os recursos energéticos. E lá eu tenho que mostrar, ensinar pra molecada como se obtém energia elétrica de diversas fontes. Porque a molecada com 12 anos de idade, os caras acham que uma usina hidrelétrica, a água vira eletricidade. Os caras não entendem. É o que todo mundo sabe. Que é o que não acontece. É um portão místico, né? Entra água, sai energia. É, então, eu vou explicando. O carvão como faz? O cara aquece uma caldeira... Joga água na caldeira, o vapor da água movimenta uma turbina que gera energia. É de hidrelétrica. A água gira uma turbina que... Gira um moinho. Gira um moinho nos seus tempos, sim. Gera eletricidade. E aí chegou uma hora lá que eu falei pro aluno, daí tem a usina nuclear. Que o que faz? Expliquei lá, os átomos, separa o núcleo, quando separa o núcleo ele libera calor, o calor aquece uma caldeira, você joga água, vira vapor d'água, gira uma turbina, e daí... Daí eu terminei de explicar, desde do átomo que forma tudo, até fissão nuclear, até Imagina aquela lousa maravilhosa, você termina de pau duro, falando, nossa. Você fala, mas eu sou foda pra caralho. Eu manjo, caralho. Porra. Aqui é Robson, caralho. Tem que virar pra sala no sentido contrário da lousa, senão a rola apaga o conteúdo. Ele vai escrevendo com um espelhinho na mão, assim, escrevendo na lousa. E aí eu terminei, o aluno levanta a mão, aí eu falei, não, pode falar. Pode falar, pode falar. Pode falar que o Robson responde. Pode falar, filho. Pode falar. Pode falar, filho. Você dá o passe que aqui é gol. É aquele momento que o seu cérebro tá... aqueceria uma caldeira e você conseguiria gerar energia elétrica através dele. Se alguém te pergunta a cura do câncer naquele momento, você sabe. Você sabe. E aí o aluno levantou, professor, isso não existe. Aí eu sempre olho pra lousa. Você volta, né? Todo caso. O que você não entendeu aqui? Não existe esse negócio de átomo, esse negócio de. Isso daí não existe. Daí eu. Aí você pega um balão de gasolina, não. Espalha na classe. Como assim? Do que você tá falando? Não existe essas coisas. Aí eu, o quê? O quê? Eu não entendi. Não entendi, a lousa? Daí eu não existo. O que você explicaria a cor do câncer, você começa a não entender mais nada. Que tá ali. O que é cadeira? O seu cérebro que tava um cubo perfeito montado, aqueles cubos, o cara parece que martelou. Não, deu uma machadada. Ou seja, você era o Anthony Hawkins lá e virou... Stephen Hawking e virou... Que o Tony Hawk é o skatista. Ou o ator, né? Você era o Stephen Hawking vira Dilma. Aí você fala assim, atrás de toda criança tem um cachorro. Eu era o Stephen Hawking cientista, só que isso. Eu viro o Stephen Hawking skatista. Imagina o Stephen Hawking numa rampa de skate. Uma skate com skate não, apoiando na cadeira dele. Mas lembrando... A cadeira em cima do skate. Lembrando que em meados de 2000 houve um jogo que era Stephen Hawking pro skate, que era genial. Eu falei, não, existe isso daí, o pessoal, expliquei lá, o pessoal vendo isso através do eletromagnetismo, da elétrica, Marie Curie, falei de tudo, eu disse que não, isso daí não existe. Aí eu... Tá bom. Talvez. Não, é isso mesmo. O que você vai fazer? É igual eu lá no explicando o que era podcast, né? É tipo rádio novela? É tipo rádio novela. Você explicou tudo. Eu quero concluir. É tipo rádio novela? É isso mesmo. É rádio novela, né? Tudo que eu falei é bobagem. Vai cair na prova. Pode não existir, mas vai existir. Essa coisa que não existe aqui vai cair na prova. Vai existir na tua prova. Na tua prova. Na dos outros, não, porque afinal não existe. Você já senta ali, ele começa, então, a terra plana, não sei o quê. Mas não era nem na moda da terra plana isso, cara. Tá bem. Mas ele não acreditava em átomos. Moléculas. Eu não acredito em átomos. Afinal, as pessoas são feitas de carinhoso. Claro, pô. E de barro. Isso. Accidentally in love. João. Ai, João. Passa carteiro, filha da puta, quer tomar um tiro, seu arrombado. Chegamos ao fim desse episódio aí, que nem vale a pena explicar cansa, o que é podcast, o que foi esse episódio, o que foi essas histórias. O que é Robson? Quem é Robson? Quem é? Não vale a pena. Até agora os caras já ouviram 170 episódios e descobriram que o host desse episódio é o Robson. Será que alguém comia alguém na sala X, Wesley Zop? Ah, sim. O Matheus não. Muito bem, Matheus. Momento do seu tchau aí. Bom. Ou do seu oi, já que você deu o seu tchau na hora que começou o programa. Eu comecei pelo fim, agora eu vou começar pelo começo. Vai terminar pelo começo. Então, queria agradecer aí por essa honra que está sendo participar do Chorume. Para mim é algo inenarrável. Oh. É que vocês são fodas, honra, com PH. Se a gente estivesse comendo a sua chefe na sala X, você deduraria algum de nós aqui, não? Jamais. Na sala X de Chorume. Exato. E se a gente não tivesse comendo sua chefe, mas alguém da sua empresa muito parecido com você? Na sala do Chorume, você deduraria para sua avó, falso ou não? Jamais. Ah, bom saber. Que fica no Chorume. Até esse aqui fica. Vai aqui pro ar, vai pro ar. E vai, viu? Então, isso aí. Tchau, pessoal. É nóis. Muito bem, Gabriel Abner Osmar. Fale nossas redes sociais e dê seu tchau. Ah, e fale quem você comeria na sala X. Ah, na sala X eu comeria um cara de égua. Ou o Padre Pedro. Não, comeria o Padre Pedro. Aí já é blasfêmia. Passou do limite. Só um cara de égua. Aí tudo bem. E pra você que quer acompanhar os desfechos dessas histórias que não explicamos. que não valeu a pena. Explicar. Dá não. Preguiça. E, às vezes não dá graça. E pra você que não tem preguiça de ver o desfecho das coisas. E quer acompanhar a gente lá no Facebook, Instagram, Lixo no do caso, Lixo. No caso, tá falando da mãe do Matheus. Sim. O que quer? Ela vai ouvir isso daqui, ela vai perguntar de tudo. Tem a famosa aqui. Maternidade investigativa, né? Sim. Acompanhe lá no Facebook, Instagram, Lixo do Lixo, Twitter, @ Néctar do Lixo e tchau para todos os Robsons da nossa vida. Ah, sim. Os defensores da moral e do bom costume, né? Que não, são pedófilos que ficam gritando aijão e não acreditam em átomos, sim. Wesley Zop, nossos demais contatos, seu tchau e alguém que você comeria na sala X. Muito bem. Então temos o e-mail que é o autocríticas@chorume.com.br, que é lido em episódios separadamente. Já começamos a ler agora 2018, hein? Não começamos, porque não, só não vai ser lido no que vem. É, então acabamos de ler 2017. Sim. Temos os grupos no Facebook e no Telegram, Ouvintes Laberuchos. E o WhatsApp, que é o DDD 19 99495 5485. e farou. Ah, não, que eu comeria, né? Na sala X. Comeria a avó postiça dele, né? Ah, e a mulher que confunde você com o Robson? A Ana Maria do interior. A Thaísa, você não comeria, Thaísa? Thaísa, tentei de tudo já. Não, não dá, não mas dá. Mas na sala X tudo acontece. Comeria. Sim. Entre a Thaísa, a avó postiça, e a Ana Maria Braga, que me chama de Robson, quem você comeria na sala X? Ah, eu vou nas velhas, cara. Vou explicar por quê. Porque eu acho que... Vó postiça ou Ana Maria? Eu não sei qual que é o físico da vó postiça, então vou na Ana Maria. Tá. Como bom. Que ela vai me... soubesse. Uma que ela vai me confundir com o Robson, então... E como ela foi o Robson na sala, né? Não, talvez ela ache que você é o Douglas. O pedófilo. Muito bem, na sala X eu comeria... Alguém conhecido como Tatu, chamado de Anderson Negão. Que não veio. Que não veio porque não sabe nadar, se diz sereião, mas na verdade é Tatuzão. Tatuzão, boa. E tá lá na sala X. Esperando. Muito bem, espero que vocês tenham gostado até aqui. Espero que vocês também tenham preguiça de explicar histórias merdas para as pessoas. Ou porque houve chorume, ou... né? E sair aí por cima aí com o que as pessoas acham. Acham que você é um herói da comunidade gay. Acham que você é um comedor de amigas. Acham que você é um perturbado de zoar o Padre Pedro Santíssimo. Ou acha aí que você é um guardador de segredos de funcionários da sala Z. Muito bem, espero que você tenha gostado aí. Até o próximo episódio. Tchau! Night.